Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Hoje tenho companhia, afinal. E os temas a tratar são, Inês, e notícias? É, nas notícias da MIT Internacional destaca uma notícia surpreendente em que uma em cada três crianças do mundo não existe legalmente, e nas notícias de âmbito local destaca o recrutamento de 30 jovens a Viseu pela Microsoft. Muito bem, boas notícias. Rita, temos uma biografia de uma pessoa viva. Sim, felizmente. Francisco Correia das Neves. Sim, senhora, uma pessoa importantíssima no nosso panorama concelhio, pela relevância que tem, como vamos ver na pesquisa histórica e de património do concelho. Como sugestão de leitura, Joana? Temos A Persistência da Memória, por Daniel Oliveira. Muito bem. E Pedro Oliveira, o nosso brilhante jogo hoje é sobre? Sobre Assassin's Creed Black Flag. Já que se passa no tempo da pirataria, século XVIII, início do século XVIII. Pronto, vamos bem. E agora, Bárbara, vamos passar à tua brilhante sugestão musical. O que é que sugeres para hoje? Boa tarde a todos os ouvintes. Como sugestão musical de hoje, escolhi as seguintes canções: All of Me, John Legend; Um Anjo Como Tu, de Slimmy; e finalmente, Pontapés na Gramática, de Rita Dias e os Malabaristas. John Legend é um nome artístico de John Stephens. Este cantor, compositor e pianista nasceu a 28 de dezembro de 1978 em Springfield. Já ganhou 5 Grammys. Estreou-se em 2004 lançando o seu primeiro álbum, com o qual ganhou um disco de platina. John estudou e especializou-se em literatura afro-latina, terminando a faculdade em 1999. A partir daí começou a compor e a cantar. All of Me é um tema que expressa o amor e o respeito que tem pela sua esposa. Slimmy é uma banda portuguesa cujo vocalista marca pelo seu estilo irreverente. Paulo Fernandes é originário do Porto, começou a cantar sozinho, mas mais tarde juntaram-se a ele um baterista e um baixista. A banda agora tem mais um DJ e um novo baterista. Um Anjo Como Tu é um tema muito romântico, um dos temas mais conhecidos e divulgados da banda. Rita Dias é uma cantora que se estreou há pouco tempo. Lançou um disco que tem como título Rita Dias e os Malabaristas. Nasceu em Coimbra, já viveu no Brasil e atualmente mora em Lisboa. Para apresentar, passo a ler um poema que a própria fez e publicou na sua página. Eu sou portuguesa, aqui, ali, no meio e à beira de tudo, de todos os morros, das sete colinas sem par. Eu sou portuguesa ao sol, na tez dos homens que são, na sombra crescem, que na luz se vão. Eu sou portuguesa e canto, e escrevo, e sinto com os pés na terra, e penso com o coração. Eu sou portuguesa assim. Pontapés na Gramática é um tema apresentado no seu álbum. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Esta foi uma sugestão que é tua, mas que também foi que te foi sugerida por um outro elemento deste clube. Sim, foi-me sugerida pela Mariana, que é prima da Rita Dias. Muito bem, e com certeza gosta muito da música dela e quer que nós prestemos atenção a este disco que foi editado há muito pouco tempo. Sim, foi em novembro. Parece-me que foi no dia 25 de novembro. No próximo programa voltaremos às músicas dela, se gostarmos. Menina Inês, vamos a uma notícia de âmbito internacional com interesse. Uma em cada três crianças no mundo não tem existência legal porque não foi registada à nascença, segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Cifraram-se em quase 230 milhões as crianças com menos de 5 anos que não têm certidão de nascimento, o que as afasta de alguns direitos essenciais e as expõe mais aos abusos. A certidão de nascimento é mais do que um direito, é uma forma de a sociedade reconhecer a existência de uma criança, disse o diretor-geral adjunto da UNICEF. Isso garante que as crianças não sejam esquecidas ou discriminadas. Sem certidão, é impossível a certos países inscreverem as crianças na escola ou mais tarde incluí-los nas listas eleitorais. A inexistência de documentos dificulta também o acesso na obtenção de cuidados de saúde, de transporte ou de carta de condução. A inexistência de certidão de nascimento causa ainda dificuldades na luta contra o recrutamento de crianças soldado, assim como no rastreio das crianças que são separadas dos pais na sequência de conflitos. A taxa de registro de crianças é particularmente baixa em países da Ásia e África subsaariana. O relatório compilou estatísticas de 161 países, refere que mesmo quando as crianças não são registadas, muitas vezes os pais não conseguem comprovativos, devido ao elevado custo dos documentos. Na África Austral e Oriental, apenas metade das crianças recenseadas recebe um certificado. Segundo a UNICEF, as crianças não registadas são muitas vezes as que já são vítimas de desigualdades e discriminações. Crianças oriundas de determinadas comunidades ou etnias, crianças residentes em zonas rurais, remotas ou na pobreza, assim como crianças nascidas fora do casamento, que têm maior probabilidade de não serem registadas. Recomendamos um sistema de registro universal gratuito e confidencial, sublinhou o diretor-geral adjunto da Unicef. A Unicef lançou também várias iniciativas para aumentar a taxa de registro de crianças em países como Kosovo ou Uganda, utilizando, nomeadamente, programas acessíveis por telemóvel. É impressionante este mundo, não é? Uhum. Alguma vez vocês imaginavam que em 3 crianças que nascem no mundo, uma não é registada? Eu, por acaso, desconhecia totalmente, portanto, esta notícia e fiquei chocada. Até porque, realmente, é muito triste pensarmos que estas crianças podem ter o futuro um pouco... comprometido. Comprometido, exatamente. Não podem andar não existem, para a escola. Exatamente, não existem à luz da lei. Exatamente, elas não podem frequentar a escola, não têm acesso aos cuidados de saúde, o que é... Lamentável. E impressionante em pleno século XXI. E reparem, os países são, mais uma vez, África Subsaariana e Ásia, que são aqueles países de onde vêm aquelas notícias de tráfico de crianças, de tráfico de órgãos, não é? Porque depois estas crianças soldado, não é? Portanto, aqueles casos mais trágicos é que estas crianças à face da lei nem sequer existem. Isto é um mundo impressionante, não é? Estamos no século XXI, quando pensávamos que as desigualdades se iam esbatendo e afinal olhamos para a realidade e não é assim. Então passemos a uma biografia, a biografia desta semana, que é do Dr. Francisco Correia das Neves. Rita. Francisco Correia das Neves, nascido a 3 de setembro de 1929, no Conselho de Oliveira do Hospital, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra em 1953, onde 2 anos mais tarde concluiu o curso complementar de Ciências Jurídicas com a tese A Prisão Preventiva. Nesse mesmo ano, 1955, tomou posse do cargo de delegado do Procurador da República da Comarca de Serpa, chegou a exercer o mesmo cargo nas comarcas de Cuba e Alcobaça. Dentro da sua carreira profissional, foi também inspetor da Polícia Judiciária, secretário do Ministro da Justiça, em comissão de serviço. Foi ainda professor convidado da Universidade de Évora e do Instituto Politécnico de Beja. Além deste vasto currículo, Dr. Francisco Correia das Neves sempre colaborou em jornais, revistas, publicando até vários trabalhos nas áreas da poesia, direito, etnografia, linguagem e história, tanto que no ano de 1964 lhe foi atribuído o Prémio Nacional Melhor Colaboração. Algumas das suas publicações editadas pelo município foram... Crónicas de Oliveira do Hospital e Beira da Serra, Cancioneiro Popular, A Monta e o Cajado, entre outros. Entre outros. Curioso a Rita lembrar-se desta figura, porque normalmente temos falado de pessoas que infelizmente já não estão entre nós. Embora Exato. Sejam daquelas pessoas que vão ser sempre eternas, não é? Na memória das pessoas, Sim. pela importância que tiveram. O Dr. Francisco Correia das Neves, portanto, nasceu em 29, creio que terá 84 anos. Eu estive com ele há pouco tempo, tive o privilégio de estar com ele há pouco tempo e vocês também vão estar com ele brevemente, porque dou-vos já a notícia que no dia 14 de março este senhor virá fazer uma palestra a Oliveira do Hospital. Ele mora em Beja, ele é natural de Oliveira, mas mora há muitos anos em Beja. Ele vem cá propositadamente para nos fazer uma palestra sobre o fural de Oliveira do Hospital, que prefaz precisamente a 27 de fevereiro de 2014, 500 anos. Ele é provavelmente a pessoa mais conhecedora da história do Conselho de Oliveira do Hospital. Porque, reparem, ele foi advogado de profissão, foi juiz, foi secretário de Estado, tem várias obras em vários domínios, nomeadamente na área do direito, que é a sua área de origem, mas ele é um conhecedor profundo pela pesquisa que fez da toponímia, por exemplo. Ele falou-me da pesquisa que fez sobre o verbo dos Arguinas, Santa Ovaia. Como vocês sabem, há um dialeto que se não se perdeu, muito se deve ao Dr. Francisco Correia das Neves. Era um dialeto dos pedreiros, dos arguinas, como eram denominados na altura, que eles usavam para comunicar entre si, sem o patrão ou sem o capataz perceberem. E isso perdeu-se, muito desse dialeto estava perdido, e o Dr. Francisco das Neves fez uma recolha no local com as pessoas, aqui há uns anos atrás. Tem um livro editado nos anos 90 sobre o fural de Oliveira do Hospital, o que é que ele representava para o nosso concelho. Tem a sua obra mais recente, é sobre a arqueologia do concelho. Portanto, ele é uma figura notável ao nível da pesquisa histórica. Penso que é a pessoa mais conhecedora da história do nosso concelho. E é uma pessoa que vocês vão ver que é, com os seus 84 anos, extraordinariamente lúcidos. Foi uma das figuras que a Rádio Boa Nova destacou. Se vocês olharem ali para... É o primeiro senhor... que está naquela lista é provavelmente uma figura das que nós temos entre nós de maior relevo pelo valor que tem em termos intelectuais. É ao mesmo tempo uma pessoa muito acessível, como vocês vão ver, muito gosta, aliás, ele presta-se a vir de Beja aqui para nos fazer a palestra, e apesar da sua idade e de ter alguns, neste momento, alguns problemas respiratórios com o frio, diz ele, da nossa serra. Eu tive o privilégio de ouvir a entrevista que ele fez a propósito destes 25 anos, 25 nomes, que foi uma edição da Rádio Boa Nova, há 2 anos atrás, creio eu. E ele falou um bocadinho do seu percurso. Ele diz que era filho de lavradores aqui de Oliveira do Hospital. A casa dele é na parte velha da cidade, na chamada Zona Histórica. É uma casa recuperada à antiga, muito bonita, por sinal. E ele disse-me que os pais dele eram lavradores remediados. E portanto, não estava naquela altura. Reparem, ele nasceu em 1929. Portanto, ele fez a escolaridade nos anos finais dos anos 30. A escolaridade que na altura se chamava escola primária. E não estava nos horizontes dos pais dele, provavelmente, que ele continuasse estudos. Só que ele era um aluno notável, ele revelou-se um aluno notável ao nível da escola primária. E o professor entendeu que seria uma pena um rapaz tão dotado do ponto de vista intelectual não continuar a estudar. É na altura em que está em Oliveira do Hospital a funcionar já um colégio que teve enorme importância. Vocês já ouviram falar, o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, que ele frequenta. Portanto, ele frequenta esse colégio, com brilhantes resultados académicos, e depois vai estudar para Coimbra, onde faz o resto da sua escolaridade, licenciando-se em Direito. Vocês vão ter a experiência que ele, de facto, é uma pessoa extraordinária, com quem se aprende imenso, e ao mesmo tempo é uma pessoa muito acessível. E devemos valorizar estas pessoas, sobretudo enquanto elas estão entre nós, para sermos também minimamente reconhecidos pelo valor que elas têm. Como outro. Passemos a uma leitura agradável, Joana, de um livro que tu gostaste muito. Sim. Sim? Quando é que leste este livro? Li durante as férias de Natal. E choraste? Um bocadinho. Um bocadinho. A Bárbara também já nos confessou que chorou. Não comeces a chorar, Joana, não vale a pena. Minha querida, o livro chama-se? A Persistência da Memória, por Daniel Oliveira. Muito bem, então vamos ouvir. Camila é uma jovem dotada de uma rara aptidão. Todos os momentos da sua vida são gravados com uma clareza inimaginável, tanto os que agradavelmente recorda como os que a aterrorizam e a fazem quase perder os juízos de si. É num desenrolar de acontecimentos calorosos, emotivos, misturando tanto o passado como o presente, o prazer, a culpa e a tristeza, que Camila procura a liberdade do turbilhão de sentimentos que a assaltam, superando novos desafios, novas relações e esquemas emocionais. O seu futuro envolve um segredo que não poderá jamais revelar, e ao mesmo tempo o peso de um medo tão devastador. Será que Camila consegue deixar as memórias que a assombram no seu passado? Trata-se de um romance complexo, editado recentemente por Daniel Oliveira, um muito conhecido apresentador e entrevistador. Uma história emocionante que cativa o leitor pela sua qualidade e complexidade. É a sugestão que vos deixo para esta semana. Muito bem, estou com enorme curiosidade de ler. Mas confessa-me, Joana, qual é esse segredo? Não se sabe no livro qual é o segredo que ela tem? Sabe, mas... Não se deve dizer. Não, para cativar mais o... Leitor. O leitor, exatamente. Mas sugeres vivamente. Sim. Bárbara, porquê é que ele é assim tão emotivo? Consegues confessar-nos sem divulgar o segredo? Porque, por exemplo, há um relato que é a morte do primeiro cão que ela teve. E ela sabe exatamente as pessoas que estavam quando lhe fizeram o enterro. Ela sabe exatamente da cor que as pessoas estavam vestidas. Sabe exatamente a posição dela, do cão, de todos os pormenores. Todos os minutos da sua vida, ela guarda-os. Ela tem super memória e ela lembra-se de tudo. E as relações que vive... Vive-as muito na altura e depois, mais tarde, relembra-se de tudo. Desde do primeiro dia que começaram a namorar, daquilo que levavam vestido, de tudo aquilo que fizeram juntos, até quando a relação termina, que lembra-se como foi, lembra-se exatamente das mensagens que ela manda ao namorado e o namorado lhe manda a ela. É um livro muito emotivo. Já chorei com ele e já me ri. Dá Permite várias. Rir e permite chorar. Várias Inês, vezes. Conheces o livro? Não conheço e estou curiosa, por acaso. Rita, conheces? Não, desconhecia. Pronto, aqui está uma boa sugestão. Pedro, conheces o livro? Conhecia, vi uma vez numa livraria, mas... Mas ainda não leste? Não. Pronto, estás a ver, boa sugestão para o fim de semana ou para as férias da Páscoa, se não for antes. Que até lá tens muito que estudar, não é, Pedro? Uhum. Pois, ok. E agora vamos a um excelente jogo de quê? Eu digo de computador, mas não é para computador, pois não, é para PlayStation. Não só. Então? Assassin's Creed Black Flag foi criado pela Ubisoft para Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Microsoft Windows e Xbox One. É um jogo de ação-aventura para um jogador ou multijogador. Assassin's Creed Black Flag começa em 1715 e conta a história de Edward Kenway, um notável pirata e corsário que viveu na Era Dourada dos Piratas. Black Flag foca-se nas Caraíbas, misturando mundo aberto, exploração, combates em navio e aventuras em terra em várias ilhas e cidades das Caraíbas, como Havana, Kingston e Nassau. Tempo é dinâmico, podendo mudar o tom de uma batalha naval. Tempestades podem aparecer no ambiente e o jogador poderá escolher evitá-las ou não. Navios inimigos também serão afetados pelo clima, permitindo ganhar uma vantagem tática. Os jogadores também se vão cruzar com vários personagens históricos daquela época, como os piratas Benjamin Hornigold, Charles Vane, Calico Jack, Anne Bonny e Edward Blackbeard Tetch, bem como fazer parte de eventos históricos como o assalto aos 42 navios portugueses, o naufrágio do ouro maciço da Armada Espanhola na costa da Flórida ou o abandono de Charles Vane numa ilha deserta. Tal como nos jogos anteriores da série Assassin's Creed, a história é dividida em duas metades entrelaçadas, uma no presente, outra no ambiente histórico, onde os eventos de uma influenciam a outra. Uma das diferenças aos anteriores é que é possível a exploração submarina. O jogador pode explorar destroços submersos cheios de tesouros que se encontram no fundo do oceano. A bordo do navio, o jogador pode usar uma luneta para analisar outros navios nas redondezas e planear um ataque, ou ver se uma ilha tem animais para caçar, tesouros ou pontos altos para escalar, uma forma de sistema de recrutamento similar a Assassin's Creed Brotherhood regressará para este jogo. Assassin's Creed 4 Black Flag foi muito bem recebido pelos críticos, em sites como Game Rankings e Metacritic, mas com alguma controvérsia. Após o anúncio do jogo, em março de 2013, um porta-voz das Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, PETA, manifestou seu desagrado com a possibilidade de caçar baleias em Black Flag, afirmando: caçar baleias, isto é, disparar arpões contra baleias e deixá-las em sofrimento uma hora ou mais antes de morrerem ou serem cortadas ou pescadas enquanto são vivas, pode parecer algo saído dos livros de história, mas esta indústria sangrenta ainda continua a fazer este tipo de coisas na cara da condenação internacional e é uma desgraça para qualquer jogo glorificá-lo. A PETA encoraja as companhias de videojogos a criar jogos que celebrem os animais, não jogos que promovam a morte e o sofrimento. Em resposta a esta crítica, a Ubisoft tornou público uma declaração onde diz que a história é a nossa base para a série Assassin's Creed. Assassin's Creed Black Flag é um trabalho de ficção que descreve eventos reais que aconteceram durante a Era Dourada dos Piratas, pois também não apoiamos a pirataria, mas esta aconteceu. É verdade. E aconteceu, faz parte da história. Uhum. E achei curioso que a certa altura estão a atacar barcos portugueses. Sim. Claro, que vinham carregados de ouro. Pois. E espanhóis, também refere aí os barcos espanhóis, que foram alvo da pirataria, quer inglesa, quer holandesa. Muito bem. Pois vamos ao cinema, não é, Bárbara? Temos aqui a sugestão da Mariana Turgal, que te enviou expressamente pelo correio VIP. Exatamente. E então o filme desta vez é um bocadinho diferente. Sim. É o Soul Surfer. É uma história verídica que conta o drama vivido pela família de surfistas Hamilton. Com 13 anos, Bethany foi atacada por um tubarão tigre de 14 metros enquanto surfava na costa norte de Kauai. O ataque deixou-a sem o braço esquerdo. Depois de perder mais de 60% do seu sangue e passar por várias cirurgias, Bethany recuperava-se com uma atitude incrivelmente positiva. Milagrosamente, apenas um mês depois do ataque, Bethany voltou para a água para continuar a lutar pelo seu objetivo, que era tornar-se numa surfista profissional. Em janeiro de 2004, Bethany regressou à competição de surf. Alcançou o 5º lugar na divisão da Mulher Open desse concurso e continuou a participar em campeonatos e a destacar-se nas competições. Pouco mais de um ano depois do atentado, conquistou o 1º lugar na divisão da Mulher Explorer de 2005, NCCA, campeonatos nacionais, ganhando o seu primeiro título nacional. Em 2007, Bethany realizou o seu sonho e tornou-se profissional. Desde então, tem participado frequentemente pela ISP Tour Mundial como destaque e conseguiu o 2º lugar na edição de 2009 do ISP World Junior Championships. Bethany Hamilton tornou-se uma fonte de inspiração para milhões de pessoas através da sua história de fé, determinação e esperança. Soul Surfer é um filme adaptado do livro Soul Surfer, escrito pela própria protagonista na primeira pessoa. Desta vez, o filme não se encontra nas salas de cinema, mas poderão vê-lo adquirindo o DVD. Certamente valerá a pena, pois é uma história muito comovente que merece ser vista. Boa sessão! E que nós hoje, ele é os livros que nos fazem chorar, ele é os filmes que nos fazem chorar, se calhar até os piratas nos fazem chorar, ó Pedro. Talvez não, não é, não? Não. Não é caso para isso. Bem, Inês, voltemos ao âmbito local, local que não é bem de Oliveira do Hospital, mas é próximo, porque é de Viseu, não é? Uhum. Do Conselho de Viseu. Foi assinado dia 14 um contrato entre a Microsoft e a Câmara Municipal de Viseu, que tem em vista o recrutamento de 30 jovens no âmbito da implementação do Centro de Competências em Tecnologia daquela empresa. Na passada terça-feira foi dado o primeiro passo no sentido de empregar 30 jovens licenciados na área das novas tecnologias em Viseu. Em causa está a assinatura do protocolo de implementação deste centro. Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, enfatizou a vantagem da implementação deste centro, que em velocidade de cruzeiro pode vir a dar trabalho a um total de 150 jovens. Estamos a falar da fixação de jovens licenciados, qualificados, sobretudo engenheiros, para trabalhar nos domínios das tecnologias de informação, mas também na integração de sistemas. Almeida Henriques salientou também a boa interação em rede entre o município e o Instituto Politécnico de Viseu, sendo que houve um trabalho conjunto muito forte ao longo dos dois meses que conduziu a este resultado. Desta feita, a captação do investimento em uma empresa que atua à escala global no mundo inteiro traz Viseu para o mapa das tecnologias avançadas, rematou. Muito bem, boas notícias. Muito boas notícias. Uma grande empresa, uma multinacional como a Microsoft, recrutar gente em Portugal e aqui tão próximo, é uma boa notícia, de facto. E é isso que nós também pretendemos aqui, é trazer boas notícias que falem do nosso meio. Hoje não temos aqui o nosso amigo Francisco Carvalho, que não encontrou assim um assunto político que lhe parecesse de veras importante, mas eu não resisto aqui a colocar-vos perante uma notícia que li há dias, como vocês provavelmente também leram, que tem a ver com os cortes no, ao ensino público, ao ensino superior público, e que poderá significar, dizem os responsáveis de muitas universidades públicas, com destaque para a Universidade Nova de Lisboa, para a Universidade Clássica de Lisboa, para a Universidade Técnica e para as universidades de Lisboa, de Coimbra e Porto, que dizem que a certa altura não têm condições para estarem a funcionar, porque os cortes são elevadíssimos e é o ensino público que está a sofrer. E como vocês sabem, as instituições de ensino público universitário, obviamente, têm despesas enormes que a certa altura não conseguem fazer frente. Vocês sabem que isto está a ser uma constante, vocês ouvem falar disto no campo da saúde, ouvem falar disto no campo da educação. Nós estamos também no ensino público, embora não sendo universitário, é de escolaridade considerada básica. Não sei se repararam que também há uma polémica aí, há um partido que é o CDS-PP, está a pensar novamente propor a redução da escolaridade obrigatória, que neste momento já é até ao 12º ano, para o 9º. Não sei se ouviram, esta polémica estalou há dias, que outros partidos já vieram dizer que nem pensar, não é sequer para discutir. Se já está implementada, é para prosseguir. Gostava de ouvir a vossa opinião a este propósito, já que o Francisco não está cá. Já agora, na parte que nos toca, o Pedro e a Inês sabem bem do que eu estou a falar. Nós tínhamos prevista uma visita de estudo a Peniche, ao Forte Museu de Peniche, que é um lugar que eu já expliquei aos alunos que eu penso que é imprescindível qualquer cidadão português visitar, e estes jovens que estão em formação devem visitar, porque foi uma prisão de alta segurança do Estado Novo. E íamos também ver um centro de artes no âmbito da disciplina de educação visual às Caldas da Rainha. Tememos que esta visita de estudo, que estava programada para abril, para o início do terceiro período, tenha que ser cancelada. E a razão é simples, é que neste momento as escolas não têm qualquer verba que possam atribuir para reduzir os custos da viagem. Mas ainda assim contávamos com aquele subsídio que o SAS, que vocês sabem que os alunos que têm direito a subsídio na escola, tinham habitualmente as visitas de estudo, neste caso estas turmas só tinham prevista uma visita de estudo, portanto teriam, os alunos que são subsidiados pelo escalão A teriam a visita paga, a viagem paga, porque aqui o que é que nos custa dinheiro? Não é entrada, sequer em Peniche não nos cobravam qualquer entrada, nem na Escola de Artes, nas Caldas da Rainha. O que nos fica caro é o transporte. E como vocês sabem, os combustíveis estão muito caros, as portagens também, e portanto o custo da viagem é elevado, dado o pagamento do autocarro que nós temos que contratar. E os alunos subsidiados pelo escalão A teriam a viagem paga e os alunos subsidiados pelo escalão B teriam metade do custo da viagem pago. Eu fiquei a saber a semana passada, quando fui saber informação acerca deste assunto, que desde o dia 18 de dezembro de 2013, portanto há pouquíssimo tempo, houve ordem superior para cortar estes subsídios. Ou seja, já nem os alunos subsidiados têm direito a partir desta data, portanto 18 de dezembro de 2013, a qualquer subsídio. O que quer dizer que se vão à viagem, ou não vão à viagem, ou se vão, o agregado familiar terá que suportar esta despesa. Vocês estão a perceber que perante esta situação, nós professores que organizávamos a viagem, ficámos numa situação muito delicada. Vocês sabem, estamos a viver uma conjuntura económica difícil para muitas famílias. Temos muitos alunos subsidiados que estariam à espera de ter a sua viagem paga e deparamos-nos com esta situação. E provavelmente, perante este quadro, teremos que cancelar a viagem. Porque, reparem, nós enquanto professores não nos sentimos bem, e acho que eu pessoalmente recuso-me a fazê-lo, que é levar os alunos que podem pagar e os que não podem pagar ficam cá. Quando nós sabemos que as visitas de estudo, que são, não é para passear as visitas de estudo, têm uma parte lúdica, claro que têm, de convívio entre professores e alunos, mas têm uma parte extraordinária que é dar a conhecer espaços, museus, monumentos, que muitos dos nossos alunos não têm a oportunidade de conhecer de outra forma. Estarmos a levar apenas os alunos que têm meios económicos, isso já são os privilegiados que até podem ir com os próprios pais. Portanto, eu gostaria de levar sempre todos os alunos. Portanto, se não consigo levar todos os alunos, obviamente tenho que cancelar a viagem. Já perceberam que eu estou um bocadinho desagradada com isto, porque nós ouvimos falar em cortes e achamos que a questão dos cortes é assim qualquer coisa que nos está distante. A certa altura percebemos que estes cortes na educação, na saúde, têm consequências práticas na vida das pessoas, e aqui está uma delas. Eu, quando fui dar a notícia às turmas, claro que eles ficaram muito desalentados de eu lhes dizer que afinal já não íamos fazer a visita de estudo. Gostava de ouvir a vossa opinião acerca disto. Acham que isto vos é indiferente? Não vos toca minimamente? Esta questão dos cortes, estas alterações, que dizem? Bárbara, tu que és uma rapariga dada à política, dá o pontapé de saída. Eu não concordo com os cortes, porque principalmente na educação e na saúde. Porque há pessoas que não têm mesmo posses para pagar. E na educação, por exemplo, há muita gente que vai ficar lesada com isso, porque se eu vivi num tempo em que os meus colegas ainda lhes era pago a metade da viagem, quem estivesse com o escalão B, ou a totalidade, quem estivesse o escalão A, e achava justo, porque os agregados familiares não têm todas as mesmas posses, acho que nós éramos... fazia parte de várias aulas, e era uma aula que nós tínhamos no exterior e em museus, ou basicamente era uma visita que nós tirávamos partido disso e que servia também para nos ensinar. Com os cortes, pois, vão deixar de haver visitas de estudo, como a professora já fez, mais gente de certeza que o vai fazer, e acho que é muito desagradável para os alunos que tinham uma ou duas visitas de estudo por ano, que era uma aula diferente, agora não. E uma oportunidade para ser, para muitos poderá ser as únicas oportunidades que tinham de conhecer o país. Sim. E de conhecer, muitas vezes os alunos dizem-me, e eu tenho essa noção porque já acompanho alunos há muito tempo, muitas destas visitas que nós fazemos, onde temos visitas guiadas, em que temos a oportunidade de conhecer diferentes espaços, são, para muitos são oportunidades únicas na vida, porque eu tenho a impressão que os alunos vão se tornar adultos, vão crescer e passado muitos anos vão se lembrar, olha, visitei aquele sítio, aquele museu, recordo-me que a última visita que fiz foi à Casa Museu Essa de Queiroz, e ao Museu do Douro, e foi uma visita excelente, onde de facto se aprende muito sobre aquela região demarcada e sobre a figura dessa de Queiroz. Inês, tu que és uma avisada, porque tu és especificamente uma aluna de 9º ano, qual é a tua opinião? Eu acho injusto o que está a acontecer, são reflexos destes cortes na escola pública, mas acho que podíamos fazer algo para tentar minimizar esta situação. Não sei, nós alunos do 9º ano poderíamos vender rifas, fazer algum evento de modo a angariar fundos, não para pagar os nossos bilhetes, digamos assim, porque talvez a grande maioria de nós tem posses, mas para pagar aquelas pessoas que não têm essas posses económicas. Assim todos teríamos a oportunidade de visitar Peniche e outro. E as Caldas da Rainha. Uhum. Pedro, qual é a tua opinião? Tu que também és do 9º ano? Bem, eu concordo em parte com a Inês, mas como a professora disse hoje na aula, nem todos, alguns pais até disseram na reunião, pais que os filhos não têm escalão, alguns pais disseram que seria a custo que pagariam essa parte, por isso também alguns pais não podem, para além de não terem posses. É uma questão delicada, estão a perceber, é assim, se nós tentássemos angariar de alguma forma o dinheiro, eu já percebi da parte da vontade de muitos alunos, e até fiquei muito agradada com isso, que várias turmas reagiram dizendo, nós fazemos algo para conseguir angariar esse dinheiro. Reparem que é muito dinheiro que está em jogo, porque a viagem não fica barata, e ainda são muitos alunos, portanto era preciso angariar uma soma de dinheiro elevada, e isso nunca vamos conseguir. E depois está ali o outro problema do que o Pedro diz. Há outros, vocês sabem que esta questão dos subsídios também é muito sensível. Há agregados familiares que têm direito a subsídio e há outros que não têm. E às vezes há alguns que não têm, que têm tanta carência ou mais do que aqueles que têm direito ao subsídio. E de facto alguns pais expressaram isso, que é com muito sacrifício às vezes que reservam este dinheiro extra para a visita de estudo. Portanto, isto são questões muito sensíveis e muito complexas depois para nós resolvermos na prática, não é? No nosso dia-a-dia. Rita, qual é a tua opinião? Eu não concordo com estarem a cortar os subsídios, mas... Sobretudo, se calhar estarem a cortar é assim, é estar a cortar em quem tem menos. Exatamente, não é? Porque há muitos alunos... É aqueles que já não tinham que... oportunidade para nada, é que agora de todo não podem. Há muitos alunos ali na escola que têm subsídio e que, por exemplo, não almoçam na cantina, tendo possibilidades de almoçarem gratuitamente, não o fazem, vão a um supermercado ou a algum lado comprar comida quando podiam almoçar... Estás a falar dos alunos subsidiados. Exatamente. Que às vezes há desperdício, as pessoas têm subsídio e também não aproveitam. É isso. Essa é outra questão também pertinente. Sim, alunos subsidiados com iPhones, por exemplo. Exato. A tal questão que já falávamos na última aula, não é? Por vezes é assim, costuma-se dizer que a pior pobreza é a de espírito e a de cabeça, não é? Quando não se tem orientação, às vezes gasta-se o dinheiro naquilo que é supérfluo em vez de se gastar naquilo que é essencial. Exatamente. No concelho temos exemplos de pais que deixam de comer para os filhos trazerem um iPhone para a escola. De que é que lhes vale o iPhone se daqui a uns meses poderão morrer à fome? Pois. E daqui a uns meses, há uns anos está desatualizado, se é que não o perdem. Joana, a tua opinião? Eu discordo totalmente, obviamente, principalmente, tal como a Bárbara disse, na educação e na saúde. Acho que é incrível privarem crianças, como nós ainda somos, de visitarem e conhecerem sítios que muitas pessoas provavelmente nunca mais terão a oportunidade de visitar. E acho que o que se devia pensar é que levar os alunos a conhecer outros sítios também é uma coisa boa para o país, para além de ser bom para os alunos. É uma abertura de horizontes, não é? Exatamente. Aliás, é curioso que o funcionário dos serviços administrativos que me atendeu, quando eu fui saber quantos alunos tinha com subsídio, para saber, mais ou menos para ter a noção, nas turmas. E ele colocou-me este despacho que veio no dia 18 de dezembro para a escola. Portanto, estávamos em interrupção letiva, se recordam. E começa assim... As visitas de estudo são uma atividade extracurricular fundamental na vida dos alunos, equiparadas a aulas, que são muito enriquecedoras para o seu processo de ensino-aprendizagem. Mas, contudo, tendo em conta a situação económica do país, deixamos de ter verba para fazer o pagamento aos alunos subsidiados. Quer dizer, ao mesmo tempo reconhecem o valor das visitas de estudo e da importância que elas têm no enriquecimento dos alunos. Mas depois dão ordem de corte e realmente aqui se calhar devia haver mais cuidado. É que assim... Que se não temos dinheiro, realmente nós temos que cortar. Todos nós sabemos disso, até na nossa vida familiar sabemos disso. Se não temos tanto dinheiro, temos que cortar. Mas o que devemos cortar é naquilo que é supérfluo, certo? Neste caso, estamos a falar de crianças e de jovens que são os mais desprotegidos. São aqueles cujas famílias, por exemplo, raramente saem de Oliveira do Hospital. Raramente têm a possibilidade de os levar a Peniche ou às Caldas da Rainha ou outro sítio que seja. Portanto, são estes que, mais uma vez, vão pagar... A situação em que está o país. E se calhar eram estes que menos tinham que pagar, não é? São os mais desprotegidos. Até se pode cortar em outras áreas, mas se calhar não nestas. E vocês estavam a falar, e bem, e na saúde também. Nós temos ouvido ultimamente relatos de situações extremas, em que as pessoas estão um ano à espera da consulta, estão um ano à espera de um exame, e quando se vai a ver, a vida acaba. Diz. Acho que é mal a organização, porque Portugal podia ter muito mais rendimento do que tem. E o dinheiro ser gerido de outra forma. Exatamente. E até estes cortes serem pensados é uma coisa que eu já com mais humanidade. É uma coisa que eu já tinha falado com a Bárbara, por exemplo, na área do turismo. Portugal podia ganhar muito dinheiro com o turismo e não ganha porque... Lá está, é a organização. Exatamente. Eu acho que também é isso que nos falta, não é? Já várias aqui isso aqui falamos. Portugal muitas vezes ganha. O Algarve, por exemplo, ganha muito, mas desperdiça, não o guarda, não o aplica. Investe em coisas desnecessárias. Completamente. Isso já é um mal crónico, não é? Da nossa história. Dá muitos séculos. E enquanto não aprendermos a agir de outra forma, provavelmente não vamos sair nunca desta cepa torta, não é? Enquanto não pensarmos de outra forma. Bem, foi só um bocadinho aqui para refletirmos, já que o Francisco não estava cá, refletimos nós nesta área política. três vogais singulares e um ditongo nasal conjugaram-se aos pares, criam ser um plural e disseram: quem não fala bem também tem coração e há de ver se eu tenho ou não razão. Mais à frente um sinal circumplexificou, circundou a vogal e até acedilhou, fez um ar consoante, a vogal agravou e o verbo transitado intransitou. Por fim outro sinal sem complexos na mão fez um ar sindical, sindicando a tensão e no super uma contradição e trememos sem trema e trazemos na voz um acento a mais para quem fica. Pontapés nos ais da gramática. Pronto, e agora estamos já na fase em que vamos dar as notícias da nossa escola, da escola secundária, quanto ao plano de atividades e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. E eu temo que vocês vão verificar que eu este ano vou-me falar muito menos de visitas de estudo, quase de certeza. No passado dia 16 de dezembro realizou-se uma atividade intitulada Conhecer para Escolher, dirigida aos alunos do 9º ano de escolaridade, no âmbito do Programa de Orientação Vocacional. Esta atividade, organizada pelo Serviço de Psicologia e Orientação, e contou com a colaboração dos diretores de turma do 9º ano, consistiu na vinda à nossa escola de estudantes universitários e estagiários de diferentes áreas, muitos deles ex-alunos do nosso agrupamento, com o objetivo de partilharem as suas experiências académicas e profissionais com os alunos que se encontraram ou que se encontram atualmente no 9º ano. E temos aqui dois meninos que assistiram a esta atividade. Inês, gostaste dessa atividade? Sim, gostei bastante. Achas que tem muito interesse os alunos do 9º ano confrontarem-se? Vocês ali tinham jovens que já acabaram o curso. Exatamente. E jovens que ainda estão no ensino superior. Foi muito engraçado ver os dois lados, até porque surgiram várias dúvidas em vários colegas meus e até eu tive algumas, coloquei algumas questões, e acho que estas iniciativas devia haver mais vezes estas iniciativas, porque só contribui para que nós no futuro façamos boas escolhas. E vocês este ano vão já ter que decidir porque é que isto é para o 9º ano, porque vocês sabem que no final do 9º ano vão ter que decidir que área escolher no ensino secundário. E isso não é uma decisão de sumenos importância, é uma decisão muito importante para se tomar. Se bem que depois vocês chegam ao fim do 12º ano e também podem mudar novamente de área, porque hoje até é possível isso. No entanto, convém que o aluno, após o 10º ano, vá para uma área, ou após o 9º, quando iniciar o 10º, vá para a área que tem aptidão. Sim. Concordas comigo, Inês? Concordo. Já agora, já decidiste qual é a área para que vais? Não, ainda não sei. Tu estás dividida um bocadinho entre as ciências e tecnologias e as humanidades. Estou. Em casa forçam-te a ir para uma delas? Ou não, dão-te liberdade? Dão-me liberdade para escolher o que eu quiser. Mas tu sabes que anda por aí uma moda, não sabes? Sim. Ora, diz-me lá qual é a moda. Científicos. Científicos e porquê? Dizem que tem mais saídas, há mais oportunidades, mas eu não concordo. Depende do que queremos fazer no futuro. Se queremos ir para letras, talvez o melhor seja ir para humanidades. Se para a área da medicina, talvez para científicos. Portanto, é um pouco... Mas concordas com o princípio que alguns pais defendem e parece que se está a vulgarizar na nossa sociedade que, então, se científicos dá mais oportunidades, dá mais garantia de futuro, dá mais emprego, então vamos canalizar e obrigar quase os nossos alunos a ir para ciências e tecnologias? Ou então deve-se deixar, ou concordas mais, que se deve deixar o aluno escolher consoante a sua aptidão? Sim, concordo com essa última. porque o truque está no trabalho. Se todos nós trabalharmos, teremos sucesso em qualquer uma das áreas. E já agora, desmistificar aqui que isso de se dizer que a área de ciências e tecnologias tem mais saídas profissionais já não é verdade. Uhum. Teria algum fundo de verdade há uns anos atrás? É só ver como é que estão as áreas das engenharias neste momento e a área de enfermagem, que estão completamente sobrelotadas. Aliás, vocês sabem que os jovens engenheiros, mesmo engenheiros civis, arquitetos, enfermeiros, não têm emprego em Portugal e estão a sair massivamente do país. Portanto, isto não é, é uma falácia que se criou na nossa sociedade e que especialmente se vive muito, eu acho que se vive um pouco por todo lado, mas que eu ali na escola tenho percebido e que é de facto dramático às vezes vermos alunos que vão para ciência e tecnologias, alunos que são extraordinariamente vocacionados para humanidades e que poderiam ser alunos brilhantes em humanidades e gostar muito daquilo que estavam a fazer. E o que é que nós temos visto lá na escola? Que muitos alunos, influenciados pelos pais, que às vezes também não estão devidamente informados, influenciados até por alguns professores ou por colegas, vão para ciência e tecnologias, fazem o 12º de ciência e tecnologias, chegam ao fim do 12º, ao momento de escolher para entrar à universidade, já têm 18 anos, aí a faixa etária já é outra, e vão para humanidades. Uhum. Tivemos já muitos casos de alunos na escola que fizeram isso. Eu recordo-me de uma turma que há uns anos praticamente era considerada a melhor turma da escola ao nível do secundário. Metade dos alunos no final do seu percurso do secundário foram para humanidades, não foram para ciência e tecnologias. E eu, muitos deles tinham sido meus alunos no 9º ano, e eu creio que havia lá muita gente que teria sido brilhante e teria sido muito mais feliz, que também conta, porque nós estarmos a estudar matérias que gostamos e para as quais temos aptidão, eu acho que as pessoas só podem ser muito mais felizes do que estar a estudar uma área que para eles é muito mais árida, certo? Por isso eu não estou aqui, toda a gente sabe que eu sou da área das humanidades, eu não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha. Eu estou a dizer que os alunos devem ir para o que têm aptidão. Têm aptidão para a física e para a matemática? Vão para a ciência e tecnologia, estão lá muito bem. Têm aptidão para a história, para a geografia, para português, para a literatura? Devem vir para as humanidades, onde vão ser muito mais felizes e onde vão ter um caminho profissional. Mais difícil ou menos difícil, isso nas ciências e tecnologias também não é, hoje não há garantido em lado nenhum, a não ser na medicina, provavelmente. E diz o bastonário da Ordem dos Advogados que é capaz de não ser por muito tempo, porque ele considera que neste momento as universidades, as faculdades de medicina estão a receber gente demais e que provavelmente daqui a uns anos já teremos excedente de médicos. Portanto, isto já toca a todos. Portanto, será preferível que as pessoas sigam o caminho que gostam. Quem é que quer opinar sobre este assunto? Diz Rita. Verificaste isso? Vocês este ano estão todas, estas meninas estão todas do 10º. Verificaram isto? Que há uma tendência para ir para as ciências e tecnologias? Para científicos, pois dizem que a humanidades é mais fácil. Mas o que eu queria dizer é que a professora estava a falar que as pessoas devem ir para o que têm aptidão. Mas isso nem sempre é assim, porque, por exemplo, eu não tenho aptidão para as matemáticas, mas eu gostava muito de seguir biologia. Mas lá está. Eu nunca fui boa à matemática. E por isso decidiste vir para as humanidades. Exatamente. E como é, já agora, como é que te estás a dar nas humanidades? Mais ou menos. Eu acho que se me esforçar mais e... Mas gostas das matérias ou nem por isso? Não, preferias estar lá na biologia e geologia? Não, eu gosto. Gosto mais de das matérias que nós... Que estás a estudar este ano. As que temos em humanidades. Pois. Aqui no caso da Bárbara, eu até ouvi dizer que ela foi quase evangelizada para vir para Línguas e Humanidades, é verdade? Sim, os meus pais faziam uma força para eu ir para científicos e eu, quando foi para escolher, bati o pé e disse eu vou para Humanidades e sou eu que vou decidir o meu futuro, porque acho que... E os teus pais cederam? Sim. Talvez ainda não tenham aceito, mas eu ando em Línguas e Humanidades e... Ainda não te arrependeste? Não, e não me vou arrepender, porque eu sei que em científicos eu também conseguia chegar lá se estudasse muito, mas para mim é muito mais difícil estudar para uma matemática A, que eu não gosto, e para uma físico-química, especialmente para a física, do que... numa história que eu gosto, é uma área que não está fora das minhas expectativas para seguir, Mas eu adoro história e história eu vou estudar com um sorriso na cara. E se fosse biologia ou se fosse física, eu estudaria quase por obrigação e talvez os meus pais até aí fossem menos, estivessem menos felizes e menos orgulhosos de mim. Por isso eu achei que deveria fazer esta força, porque também não quero perder anos na minha vida, anos que depois, mais tarde, poderei aproveitar. Agora não os quero perder. Fizeste muito bem. Mas sabes que a paz é assim, tu também foste combativa e tiveste personalidade suficiente, sim, para vincar a tua opinião. Sim, a maior parte dos alunos têm. Não têm. Nem todos os alunos têm. Eu conheço algumas pessoas que estão lá em científicos, que os pais fazem força. E elas aceitaram. E as pessoas disseram que sim e agora estão-se a ver à rasca porque não andam na escola frustrados, porque não gostam daquilo que fazem, mas a opção não foi deles diretamente, foi dos pois, pais. Pois, alguns pais depois vêm-se a arrepender quando percebem o erro que cometeram. Olha, há uma questão aqui que a Rita abordou. Que também não é totalmente assim. Quando dizemos assim, o nível de exigência nas ciências e tecnologias é muito superior, é muito mais difícil que as humanidades. Isto é assim, isto é se calhar pôr mal a questão. Porque assim, um aluno que seja muito vocacionado para a área das ciências e tecnologias, um aluno que sempre teve um bom desempenho em matemática, apreende com facilidade, gosta, tem paixão por aquilo, e há quem tenha, obviamente, e que goste muito da área da química e da área da física e da área da biologia, é óbvio que esse aluno vai estudar, como tu dizes, com gosto, vai apreender com facilidade e vai ter bons resultados. Não é uma questão de ser mais difícil ou menos difícil. Essa questão de vir para humanidades, que é uma má questão, se os alunos vêm para humanidades a pensar que é fácil, porque nós temos-nos debatido com o problema de ter muito maus resultados no décimo. E isso deriva de quê? De que muitos alunos que vêm para o décimo das línguas e humanidades não estão vocacionados para línguas e humanidades. Por exemplo, não têm gosto pela história, não têm gosto pela geografia, não têm gosto por ler, Que é algo que é básico nas línguas e humanidades. Quem não gostar de ler, quem não tiver hábitos de leitura, nunca deve ir para línguas e humanidades, porque não é só a questão de ler ou não ler livros que tenham a ver com a nossa literatura. É que quem não tem hábitos de leitura não aprendeu a ler, a interpretar. Não aprendeu a escrever corretamente. E isso é algo que se percebe logo numa disciplina como a minha, como História, em que a maior parte dos alunos que têm mau desempenho não é porque não estudem, não é porque não tentem. É porque não conseguem, de facto. É porque escrevem mal, interpretam mal, não compreendem. Isso tem a ver com a falta de hábitos de leitura. Portanto, onde eu ponho a nota é: as pessoas devem ir para o que têm aptidão. Se nunca gostaram de História, nunca devem vir para a História. Eu este ano tive alunos que já mudaram, entretanto, para outras áreas e fizeram bem, porque podem fazê-lo até 31 de dezembro. Mudaram para outras áreas, nomeadamente para cursos profissionais. Eram alunos que nunca tinham tido classificação positiva no terceiro ciclo de História. Claro que eles estão mal em Humanidades, pensam que Humanidades é fácil, não é. Porque tem exames nacionais, porque tem, aqui nas Humanidades, é preciso ser-se fundamentalmente bom a Português e a História. Se não se for bom nessas duas áreas, não se está cá a fazer nada. Joaninha, e tu vieste para cá por gosto? Sim, sem dúvida nenhuma. Também em casa, também te disseram que as ciências... Sim, em casa deram-me liberdade para eu escolher aquilo que eu gostasse mesmo de fazer. Não eram daqueles pais que tens que ir para ciências porque lá é que está o futuro? Não, não. Até porque os meus pais têm noção de que se eu fosse para ciências e tecnologias não ia estar feliz e as minhas notas não iam ser nem como eles desejam, nem como eu desejo, porque não é a tua área. Exatamente. Não tem a ver com as tuas aptidões. E quanto àquilo que a Rita disse, eu acho que, por exemplo, eu... gostava imenso de seguir psicologia, mas eu sei que está fora de questão porque eu não consigo estar num curso que não me cative, como as ciências e matemática. E... Mas poderás fazer línguas e humanidades no secundário e seguir psicologia. Eu não sei qual é a específica que é exigida neste momento. Mas terei sempre a matemática. É biologia. A específica não será matemática, não. Ou será português? Mas já foi. Já foi. É uma questão de estares atenta, até porque as específicas que as faculdades exigem vão mudando de ano para ano. Sim, eu sei. Convém estares atenta, porque provavelmente poderás fazer línguas e humanidades Acho que já tivemos vários casos na escola. Gente que faz Línguas e Humanidades, faz a específica, que as faculdades também não exigem todas a mesma específica, portanto as faculdades de Psicologia das várias universidades exigem específicas diferentes. É uma questão de estares atenta e provavelmente, se quiseres de facto essa área, até poderás, fazes a específica. É assim, não acredito que tu não sejas capaz, por exemplo, imaginemos que a tua específica é Biologia e Geologia. Eu acredito que seja, é uma disciplina, sobretudo, de estudo. Não é? É uma disciplina que tu, se calhar, até se tentares preparar, conseguirás fazer a específica. Desde que tenhas 9,5 na específica, tens nota para entrar na faculdade. Desde que a tua média que trazes do secundário te suporte a média que a faculdade exige, tu entras nesse curso. Exato, mas onde eu queria chegar com isto é que eu conheço várias pessoas que estão em científicos porque pretendem uma profissão que exige aquele curso. Mas, por outro lado, não têm aptidão nenhuma para aquilo e não... aquele curso, no fundo, não lhes diz nada. O que eles... É uma obrigação. Claro, eles ambicionam o após o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, porque o curso de científicos não é o que eles pretendem. Eles pretendem as saídas que o curso lhes dá, mas as Portanto, notas... estão lá por obrigação. Exatamente. Porque sentem que é ele que lhes dá a formação, por exemplo. Sim. É óbvio que se querem seguir para uma engenharia ou para uma qualquer área das ciências, será muito lógico que tenham que ter ciências, essa área, no secundário. Pois muito bem, esta é uma questão que nós voltaremos a ela ao longo do ano, porque, sobretudo no momento em que estes meninos do nono ano têm que escolher fazer a mudança. E se calhar vamos ter muitos do décimo que para o ano, caso fiquem, reprovem, depois vão mudar. Eu este ano recebi uma série de alunos que vieram de Ciências e Tecnologias, não é? Portanto, perceberam que Ciências e Tecnologias não era a área deles. Então passemos às notícias do desporto. Voltamos a noticiar acerca do nosso grupo de ginástica acrobática, que ao longo do primeiro período treinou regularmente e intensamente, como já é hábito. A composição do grupo alterou-se. Saíram 5 atletas que ingressaram no ensino superior ou que deixaram de praticar a modalidade devido aos estudos. Para compensar, entraram novas atletas. No passado dia 18 de janeiro, o grupo assistiu a uma sessão de esclarecimento sobre a alimentação de um atleta, apresentada pela doutora Rita Moraes, no auditório da Caixa Agrícola. As competições do desporto escolar começaram no dia 25 de janeiro, começam no dia 25 de janeiro em Cantanhede, e as competições do desporto federado no dia 8 de fevereiro em Pombal. Temos a certeza que este vai ser mais um ano de muitos êxitos para este extraordinário grupo. Ao longo do primeiro período decorreu a atividade extracurricular da responsabilidade da professora de matemática Lourdes Freitas aprender a programar um videojogo CODU para os nonos anos, turmas E, F e G. Este videojogo é um software gratuito desenvolvido pela Microsoft e é um jogo que permite construir outros jogos. O ambiente CODU permite ao aluno construir os seus mundos e programar as suas personagens sem ter conhecimentos prévios de programação. O grande desafio deste projeto consiste em redimensionar o papel de um videojogo, transformando-a numa ferramenta ao ensino da aprendizagem, em particular da matemática. Ao mesmo tempo que os alunos constroem representações ou significados de determinados conteúdos matemáticos e criam os seus próprios jogos, adquirem sabedoria digital na concepção das interfaces dos seus próprios jogos e na programação dos mesmos. No final do período, os jogos realizados pelo grupo de alunos participantes na atividade foram apresentados às turmas, tendo os colegas a oportunidade de experimentar os jogos e fazerem uma análise SWOT dos mesmos. No dia 15 de janeiro realizaram-se as segundas eliminatórias das Olimpíadas da Matemática na Escola da Ponte das Três Entradas. Passaram a esta fase os alunos da Escola Básica Integrada da Ponte das Três Entradas, Henrique Lopes, categoria Júnior, Diana Tavares, categoria A, e Maria Martins, também da categoria A. Da Escola Básica Integrada da Cordinha, os alunos selecionados foram Mariana Figueiras, categoria Júnior, Jacinta Santos, categoria A. Da Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Oliveira do Hospital, António Monteiro, categoria Júnior. Da Escola Secundária, Daniel Correia, categoria A, Sebastião Barbosa, categoria B. Comemoram-se a 27 de fevereiro de 2014 500 anos da outorga do Foral Manuelino a Oliveira do Hospital. A área disciplinar de História do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, em colaboração com o Pelouro da Cultura da Câmara, vão organizar uma exposição cujo tema é o Foral de Oliveira do Hospital, 500 anos de História, e que estará patente de 27 de fevereiro a 17 de março na Biblioteca Municipal. Solicitamos a colaboração dos senhores ouvintes e pedimos para nos cederem temporariamente documentos que possuam e falem da evolução histórica da Oliveira do Hospital, como, por exemplo, livros, jornais, fotografias e objetos diversos que sejam representativos do passado de Oliveira do Hospital, mais próximo ou mais longínquo. Agradecemos que entreguem os objetos na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Se todos colaborarmos, poderemos organizar uma exposição verdadeiramente demonstrativa da história da nossa cidade. Já aqui ainda esclareço os ouvintes que não se trata, estamos a falar de um documento foral de 1514, não se está a pedir a ninguém para trazer documentos do século XVI, porque as pessoas provavelmente serão poucas aquelas que terão em casa um qualquer documento do século XVI ou XVII. Não, o que estamos a pedir é que as pessoas, muitas das pessoas que vivem em Oliveira do Hospital ou no Conselho de Oliveira, tenham com certeza documentos, por exemplo, ainda do século XIX, fotografias, postais, jornais, revistas, livros, que falem um pouco da evolução histórica de Oliveira do Hospital. Objetos, eventualmente, por exemplo, objetos de uso cotidiano no século XIX, nos inícios do século XX e que hoje já estão em desuso. Portanto, estamos a falar desse tipo de objetos. Passamos às notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos, da Escola Secundária. No dia 10 de janeiro, a nossa escola recebeu a visita do escritor João Tordo, no ambiente do Plano de Atividades da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos. Assim, várias turmas do ensino secundário, básico e profissional, tiveram a oportunidade de participar numa conversa com um dos jovens escritores mais promissores da literatura portuguesa contemporânea, que abordou diversos temas que os alunos acharam bastante interessantes, como o processo de criação literária ficcional e a influência no mesmo das vivências e experiências do autor. João Tordo relatou alguns episódios da sua adolescência para explicar como os intervenientes dessas situações depois foram surgindo nas suas obras, enquanto personagens, muitas vezes à revelia da sua própria vontade e até consciência, e como as sensações e sentimentos experienciados são depois recriados nos processos narrativos. A adesão dos alunos a esta conversa foi enorme, o que resultou num auditório cheio de jovens leitores que se deixaram conquistar pelo discurso irreverente e pela análise crítica que o autor partilhou sobre realidades que configuram a atualidade nacional e a vida dos jovens. No final, ocorreu uma sessão de autógrafos e fotografias que funcionou como incentivo para que os alunos conheçam melhor a obra deste escritor. Como retribuição simbólica da sua presença, João Tordo foi presenteado com um cabaz dos mais emblemáticos produtos da região, de modo a poder recordar os sabores da zona após a sua partida. Estes encontros são sempre bastante enriquecedores para os que neles participam, pelo que a Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos continuará a promover estas iniciativas para engrandecer os horizontes dos leitores de toda a comunidade educativa. A todos os participantes, a equipa da Biblioteca Escolar agradece a presença e interesse demonstrado. Determinadamente apostados no incentivo à leitura e à escrita de poesia, o Plano Nacional de Leitura e o Centro Cultural de Belém voltam conjuntamente a apostar no concurso Faça Lá um Poema, para o que convidam as escolas públicas e privadas do primeiro ciclo ao ensino secundário de todo o país, continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira a participar e a desafiar os autores escondidos que há em cada aluno das suas turmas. O concurso vai decorrer entre janeiro e março de 2014 e terá a final no Centro Cultural de Belém, integrada nas comemorações do Dia Mundial da Poesia no dia 22 de março de 2014. Na sequência de outras iniciativas que alimentam a mesma motivação de estímulo à escrita e à leitura, desenvolvidas pelo Plano Nacional de Leitura, chama-se a atenção para a Semana da Leitura, que tem como grande tema inspirador a língua portuguesa, e propõe iniciativas para a celebração dos 800 anos de conhecimento dos seus textos escritos mais antigos. Neste sentido, e embora de participação totalmente isenta de constrangimentos temáticos, o concurso Faça Lá um Poema parece adequado à abordagem de temas relacionados, pelo que deixa essa indicação a todos os que nela estejam interessados. Se necessitar de mais informações ou apoio, contacte a professora bibliotecária da sua escola. Estamos já a terminar o nosso programa. Relembramos que ele é realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Francisco Carvalho, Inês Garcia, Mariana Turgal, Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e o técnico Pedro Oliveira. Por hoje é tudo. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção.